Prata 453, ondas médias, Super Rádio Brasil 940 kHz, Rio de Janeiro. ZYK 203, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade 1300 kHz, Esteio, Rio Grande do Sul. E ZYH 711, ondas médias, Super Rádio Brasília 1210 kHz, Brasília, Distrito Federal. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.